Deus criou foi a família. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou uma família. Deus criou a família, e nós até entendemos, estudamos, e a sociedade diz, porque a família é a célula mater da sociedade. Oh. Mas nós não entendemos o princípio de Deus na família. Deus coloca um pai e uma mãe que se unem e geram um filho e cuida desse filho. É para cuidar, investir nesse filho. E é assim na vida da igreja. Deus me levanta, Deus te levanta para sermos frutíferos. E os frutos que vamos gerar são novas vidas. E cuidarmos dessas vidas. E enquanto nós estamos cuidando dessas vidas, Deus provê tudo. Sabe onde que Deus não provê? Quando um casal diz assim, ah, não tem condição de ter filho, não. Olha esse mundo, olha, não tem condições. Realmente não haverá condições. Então ele não tem filho e no final da vida, graças a Deus que não tivemos filho, porque nós não teríamos condição, está vendo? Mas se ao invés de ele tomar esse caminho, ele, não, vamos ter um filho, ele vai ter toda a condição para ter um filho, toda a condição. Se ao invés de um só filho ele disser, não, vamos ter mais um filho, Deus vai lhe dar toda a condição para ter e cuidar de dois filhos. Não, três filhos não tem condição, pois pode ter certeza, se você caminhar na presença do Senhor, tenha o terceiro filho, porque Deus vai suprir todas as necessidades. Irmão, nós paramos no quarto filho. Um absurdo é se a família tiver cinco filhos hoje, mas os seus pais talvez tiveram 12, 16, 20 filhos e cuidou de todos eles. Com isso o inimigo vai gerando na sociedade uma cultura de que não, não dá para cuidar, não aguenta, não sei. É só por falta de fé e falta de entendimento. Porque quando nós começamos a caminhar em fé e entendimento do Senhor, nós podemos dizer, não, o Senhor suprirá todas as necessidades. Eu darei conta, eu cuidarei, eu serei próspero, o Senhor me dará graça, eu vou investir nos meus filhos, eles vão crescer, eles vão prosperar, e eles também terão suas famílias, e vão crescer, e vão prosperar. E assim é a igreja. Assim é a igreja. Nós localizamos os problemas, os cânceres, nós localizamos aqueles mofos na vida de pessoas, e quando chegamos lá, são exatamente as pessoas que estão paradas, pode comprar o melhor equipamento da terra, deixa ele parado, com o tempo ele vai atrofiando, ele vai agarrando e dependendo você perde o aparelho, só porque não usou. O Senhor Jesus vem e diz aos discípulos assim, olha, essa árvore aí, arranca fora essa figueira, porque era para dar fruto e não está dando fruto, se não der fruto tem que cortar. E assim é a minha vida e a sua vida. Seja numa analogia tão limitada como a da máquina, se não funcionar, vai emperrar, vai atrofiar. Como na expressão linda de Jesus, se for uma árvore que não dá fruto, tem que cortar. E muita gente vive uma vida difícil só porque é uma árvore que não dá fruto. E o Senhor Jesus vem e diz, ele poda, ele corta. Ele arruma um jeito, alguém, alguma circunstância, algum sentimento, algum acontecimento. Deus permite coisas que vão podando nossa vida. E poda por quê? Para que dê muito fruto. Você vê lá uma parreira, se você podar na época certa, as folhas virão lindas, verdes, viçosas, e no tempo certo virão os cachinhos de uva. E se ela der muita uva, no próximo ano ela vai dar mais fruto ainda e vai crescer mais ainda. Quanto mais fruto uma árvore dá, mais vida ela tem. E é assim a minha vida e a sua vida. E Deus me chamou e te chamou não para ser crente de banco de igreja, não para ser frequentador de igreja, não para ser alguém com um prato e o pires na mão, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas Deus nos chamou para sermos homens e mulheres plantados junto a ribeiros de água e no tempo certo dar o fruto, dar o fruto. E esse é um ano de frutificação na sua vida, irmão, na minha vida, nas nossas vidas. E o desafio do Senhor nessa noite, nessa palavra é, você vai dar fruto. Mas é que eu estou assim, já numa fase da minha vida tão difícil, tudo. É assim mesmo, é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o seu poder. Então, você vai se levantar e vai dizer, eu vou servir ao Senhor, eu vou testemunhar de Jesus, eu vou dar fruto, eu vou trabalhar para o testemunho do reino de Deus, eu vou colher esses frutos e eu vou crescer, eu vou me fortalecer no Senhor. Agora, para isso, nós dependemos primeiro da graça do Senhor. Por isso, Pedro vem e diz, crescei na graça. A graça precisa ser compreendida, irmão. Graça é exatamente a expressão nossa, de graça. Quanto que eu tenho que pagar? Não, é de graça. E é interessante que essa expressão de graça ficou tão pejorativa que, quando assim, é de graça é porque não é tão bom assim. É de graça? É de graça. Ah, então não deve ser tão bom. Se for muito bom, dá para desconfiar. De graça? De graça não tem nada. De graça tem. A graça do Senhor é de graça. E o que é a graça do Senhor? Se não nós buscarmos confiadamente aquilo que Deus tem para nós e recebermos sem merecer. Não merecemos, mas cremos. Senhor, ousadamente, eu entro na tua presença e estou declarando, eu quero nesse ano viver na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal, frutos maravilhosos. Eu quero terminar esse ano e dizer, foi um ano de muita alegria, muito fruto. E, Senhor, eu não mereço nada disso, eu não posso buscar na minha força, eu não tenho recurso, eu não tenho mérito algum, mas eu creio na tua graça. Na verdade, eu sou um pecador, Senhor, que continuo pecando. E estou descansado na tua graça, porque o teu sangue me purifica de todo pecado. E eu não quero a tua graça só para me perdoar dos pecados, eu quero a tua graça para me fazer crescer e caminhar cada dia mais. Eu quero que o Senhor abençoe lá no meu trabalho, Senhor. Eu não quero viver mais um ano em que tudo assim é... Vão, agora vai. Não, Senhor, eu quero viver abençoadamente. Há uma diferença muito grande entre suar para tentar... E soar, como o Senhor disse, para trabalhar e comer do pão. Eu não quero suar tentando, Senhor. Eu quero trabalhar e o meu suor vai gerar o alimento, mas trabalhar com a tua bênção, com a tua graça. Como o Senhor diz lá no Salmo 1, tudo que colocar a mão, prosperar. E eu estou declarando isso, irmão. Cada um dos irmãos caminhando firme no Senhor vai ser uma testemunha e um testemunho vivo de que o Senhor transforma tudo. Você vai daqui a um tempo, daqui a uns dias, uns meses ou daqui a uns anos dizer, irmãozinho, você está chegando hoje para a igreja, você está começando sua caminhada com Jesus, mas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, eu estava do mesmo jeito que você e decidi andar na presença do Senhor assim, como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de águas e trabalhar e servir ao Senhor e eu fui me fortalecendo no Senhor e eu experimentei que Deus transforma todas as coisas, Deus abençoa todas as coisas, porque crie na graça do Senhor. Mas não só na graça, no conhecimento. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso me aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus. E nesse ano nós vamos caminhar numa etapa importantíssima, fundamental, estratégica para o nosso crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. Já temos caminhado com a escola de discípulos, e estamos ampliando a escola, estruturando, consolidando a escola de discípulos. E nós vamos toda quarta à noite e todo domingo pela manhã estudar as lições da escola de discípulos. Alguns irmãos fizeram escola, Doutrina dos Apóstolos 1 e Doutrina dos Apóstolos 2. E as matérias destas duas classes foram transferidas para consolidação, todo novo convertido vai estudar aquelas matérias. E nós começamos agora a escola de discípulos com um currículo de 2 anos. E começa esse semestre o primeiro módulo. E o desafio é você verdadeiramente crescer no conhecimento de Deus. Irmão, são assuntos, são doutrinas, são ensinos bíblicos que se tornam a base espiritual da nossa vida, que nos levam a desfrutar mais da graça e sermos mais vitoriosos em tudo. É algo, irmão, que independe da nossa força. Pelo fato de estarmos nos enchendo da palavra de Deus, nós crescemos, nós prosperamos, nós nos tornamos abençoados em todas as outras áreas da vida. Estudar, conhecer a doutrina, ter firmeza no que a Bíblia diz acerca de Deus, acerca de Cristo Jesus, acerca da salvação, acerca da nossa autoridade espiritual, ter convicção de todos os mecanismos espirituais que chamamos de doutrina bíblica e colocar em prática. E essa caminhada da escola de discípulos é para todos os discípulos e membros do projeto. E ela visa termos um alvo, um projeto, um propósito, uma meta de alcance nesses próximos 2 anos. Portanto, a minha palavra a você nessa noite é que eu estou convidando, desafiando você, incentivando você, convocando você para uma caminhada de 2 anos de crescimento no conhecimento, na palavra. Nós já temos vivido isso, você já tem crescido diante do Senhor, mas estamos estabelecendo nessa altura da nossa caminhada um propósito firme de transformar o estudo de algumas matérias da doutrina bíblica como o principal, o prioritário da nossa vida. E temos agora cada irmão que chega, cada novo convertido pode visualizar claramente o plano de crescimento, um plano de crescimento, um trilho com metas, com propósito, a fim de vermos Deus atuando, Deus prosperando nossa vida.